São 3601 no controle. Prossiga. Foi pedido por centro Recife que o senhor prolongue a proa de Dael, ou Leda, por 40 milhas e em caso de falha de comunicações, após 40 milhas vão na proa de bridge. Firmativo, estando a presente, mantém a proa. Em caso de falha, 40 milhas retornaremos para bridge, 3601. Afirmativo, chame agora Recife em 1251, alterne 1-3325. Recife agora 1251-3325, muito obrigado, uma boa semana, 3601. Bom, bem. Eduardo, bom dia. Oceanair 62, ponte, informação Golf, cópia para Guarulhos. 251, Salvador Guarulhos 360, copia? Copia. É 251, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolo 16, após Belo Horizonte, após Trif, restante conforme rota. O nível 360, saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. Decola da pista 10, primeira curva à sua direita, aciona o código 5496 e controle no 208. Oceanair 625, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolo 16. Belo Horizonte, após 3, após conforme rota. Saída da El Leda Bridge, circulando a pistão na 0, curva direita, transponder 4 no meio, controle no 208. Protegimento correto, chama pronto no box 11 do pátio 1, 6251 do Oceanair. Vai, chama pronto, 6251. Operador, é o acionamento 251 no posição 1 no pushback acionamento. 6251 no livre pushback acionamento, chamo para o táxi na posição 1. Vou chamar táxi do acionamento 251. Salvador, Oxané 6251, está pronto para o táxi 124 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Patiuno, Índia e Alfa. No ponto de espera, chama pronto o ajuste no 0118, mantendo a minha frequência. Patiuno, Índia e Alfa, ponto de espera, chama pronto, mantendo sua frequência, chama 62.